Agora você vem me dizer que não me quer mais. Não quer mais. A minha vida te entreguei. Fiz tantos planos com você, sonhei. Agora você não quer mais. Não quer mais. Saiba que não vai ser tão fácil assim. Você um dia. Se você quiser me olhar, eu vou estar na balada tomando de pá.